Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Chegamos agora com mais um Jurassic Combo, que beleza, que é o Calaveira. Cara, eu tava com saudade do Jurassic Combo, porque eu adoro falar besteira. E o Jurassic Combo eu posso falar besteira a torto e à direita. Foda-se porque... o editor, né? Também, e eu não tenho que prestar contas a ninguém. Isso. A não ser pros ouvidos que escutam a mim, então, né? Inclusive, apresente estes programas, o Jurassic Combo, para o seu filho menor de idade. Não, velho, você tá maluco. Para sua esposa Parei. Também, dentro do carro. Depois me xinga no Twitter, né, falando que eu que sou burro. Bom, eu vou já pular aí a apresentação, aqui é o Brunão. E, cara, outro dia eu passei vergonha. Sabe o que é ficar envergonhado? Que eu botei o programa pra minha esposa ouvir, cara, e comecei... tu começou a falar umas paradas. Muito louco, eu tinha esquecido que tu tinha falado daquela porra. Eu? O que que eu falei? Da bisnaguinha, a parada da bisnaguinha, velho. Ah, sim, bisnaguinha. Mas cara... parece, ela não concordou, não? Ela é pra você, realmente, parece uma bisnaguinha aberta. Cara, assim, eu desliguei o programa na hora, porque eu fiquei com vergonha, velho. Eu falei, não, vamos ouvir uma música? Troquei, mudei de canal. Só a internet, como tá, como acabou de se apresentar, tá aqui o Brunão, o Miotti também tá aqui, né, Miotti? Tô aqui e não aguento mais Crepúsculo. Chega, né? Ainda bem que acabou. E não inventem mais fazer esse elo perdido dessas sagas, viu? Essas sagas de novo. Vai ter remake. Ah, vai ter, daqui a 60 anos vai ter. Eu já morri, foda-se. Olá, internet, temos aqui 2 convidados do mais gabarito, lá do Frango Fino, meus queridos. Sejam bem-vindos ao Jurassic Combo, Douglas Bezerra e Guilherme Maldonado. Aê, muito obrigado pelo convite. Valeu. Agradecemos de coração o convite. Eu já participei lá do Frango Fino, você é ouvinte de 2 Jurassic Cast, você... não ouviu ainda. Qual foi o número, cara? Foi o... Calaveira participou de um episódio muito bacana, que foi o episódio 32. Ah, aí, ó. É, exato. Foi a tangerina do Bom Scott. É, a Jurássica Mexica do Bom Scott. A gente falou da mexerica que tava na calça do Bom Scott. Isso, cara. Eu nem lembro do que eu falei lá. O que que a gente falou mesmo, hein? Cara, absurdos, com certeza. O Bom Scott é o falecido vocalista desse DC. Isso. E tem uma foto dele que ele tá com uma calça jeans, ele tá sem camiseta, assim. Isso. E com uma calça jeans, cara. O piruzinho pro lado. Ai, eu lembro dessa foto, velho. Que bizarro, cara. E depois eu que sou o tarado da internet. Vai mandar pra vocês colocarem no post aí depois. Ó, as fotos. Não, pelo amor de Deus. Porque... Olha lá. Caralho. Pode ver aí. Tá, olha o pacote, velho. Não é uma mexerica? Caralho. Eu respondendo pra comer depois, velho. Cacete. Velho, os ovos desse cara devem ter doído tanto, velho. Aquela calça tava perfumada, cara. Parece parece aquele cantor do... aquele cantor esquisito brasileiro, como é o nome dele? O Ovelha. O que, não, o que fala assim, cantei, o Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, cabelinho do Calbi Peixoto. Mas olha só, internet, hoje nós estamos aqui para falar de notícias bizarras e e-mails cretinos. Não, e-mail não é cretino. As notícias e notícias bizarras e cretinas e os e-mails bacanas que vocês sempre mandam pra gente. E-mails, comentários, aquele monte de coisa legal que vocês escrevem. Algumas vezes a gente escreve coisa legal, mas aí a gente não tem. Olha só, eu já vou chegando metendo o pé na porta. Já vou com uma notícia bacana pra você que está escutando este programa no carro com a sua avó que tem pressão alta. Matar, com seu avô esclerosado. Notícia do estilo do programa da Fátima Bernard de manhã. Coisa bem light. Chinês corta o próprio pau ao ficar envergonhado por ter ereções demais. Olha que beleza. O rapaz pegou a faca e arrancou o órgão no banheiro de casa. Médicos conseguiram reimplantar o piruzinho com sucesso. Coisa que foi fácil, porque era praticamente o diâmetro de um polegar. Eu acho que no caso é difícil, né? É não microcirurgia, tá ligado? Não, mas aí faz no cuspe. Costa aí, rolou. Não precisa muita coisa. Mas colocaram de volta se o cara quis cortar? Eu vou te explicar em uma palavra. Adolescente. É verdade, velho. O adolescente, eu já falei isso no programa do Crepúsculo, eu vou repetir aqui. O adolescente é um idiota. O isso. Adolescente é retardado. O cara ficou revoltado. Olha só isso, cara. O cara me fica revoltado por ter ereções espontâneas com frequência, cara. Mas será que ele sofria bullying? Porra, eu nunca ouvi falar de alguém sofrer bullying porque tá de pau duro. Tá de pau duro. Ah, boa. Isso pra mim é demais pra minha pessoa. Porra, cara, bicho. No trabalho, assim, não sei vocês, mas comigo sempre acontece. Tô relaxadão. Peraí, ô Doug, tu vem contar vantagem aqui no Jurassic Cast, vai tomar no cu, velho. Não, eu tô lá no meu trabalho toda hora e fico de pau duro. Porra, bicho, tu trabalha onde, cara? Pelo amor de Deus, velho. Acontece sem querer, assim. Acontece com vocês também? Pô, direto. E pra levantar, assim, seu gerente chama, como é que faz? Levanta mesmo assim. Se quiser manjar, manja. Ué, porra, assim, vai. Tô de pau duro. Velho, as pessoas têm que aprender a tratar a sexualidade com mais naturalidade. Lá vem. Entendeu? Estou no trabalho, tô de pau duro. Ah, Rodrigo, vem aqui, eu vou lá. Não, Calaveira, desculpa, cara, mas não é assim. Não, essa comigo não é. E se perguntar, tá de pau duro, foi eu. Falei, tô. Por quê? Você vai me punir porque eu sou viril? Boa, boa. O problema é que o Douglas, no trabalho dele, só tem homem. Então ele olha pro lado, assim, fica de pau duro com os caras, é complicado. Mas sério, vocês ficam mesmo, assim, no trabalho, assim, na rua, qualquer hora? Ah, cara, já acontece. Eu, quando tô meio relaxado, assim, acontece. Peraí. Pelo susto, eu tenho que perguntar. Miotti, você nunca teve uma ereção espontânea? Na rua, assim, do nada? Não. Bateu um ventinho encanado, nunca, Miotti? Não. Caralho, Miotti. Desse jeito, assim, não. Cara, meu, tu é tosco até pra ficar de pau duro, velho. Que merda. Sério, assim, não. Porra, velho, mas é natural, colégio. Irmão, nossa. O meu colégio, a calça era de lycra. Nossa. Eu ficava igual o vocalista aí do AC/DC, velho. Ah, mas no colégio aí eu já era mais encabulado, né? E pá, pô. Aí você fazia o quê? Colocava a mão no bolso ou ficava meio corcundinha assim, saca? Você fica... Põe a blusa pra cima, e põe a blusa meio pra cima e fica meio. Cara, tipo assim, eu fazia o truque da levitação, ô professor, minha carteira tá levitando, e a carteira começava a subir assim. Não, eu ficava ali na boa rezando pra ninguém me chamar, né? Até a hora que a ereção cedesse. Só que a gente com 13, 14 anos, a ereção não cede. Mas nem com 20 bronha, velho. É. Não, não vai. Não cede, aquela porra fica dura. E você tem que, tipo, fazer marcha, câmbio automático, sabe? Bota, engata a terceira. Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá. Engata a quinta, engata a quinta e deixa ali. Pior é quando você tá assim... E aí vem falar com você aquela menina mais gostosa do colégio. Aí, ó, mas se ela tá indo falar com você é porque ela já Não, sei lá, você tá sentado, a carteira tá em cima, ninguém tá vendo nada, você tá encabulado. E aí você tá pensando assim, por onde é que você vai sair, né, na sala, sem ninguém te ver, pra você, sei lá, ir no banheiro se aliviar ou qualquer coisa assim. E aí vem te perguntar qualquer dúvida de matemática, aquela menina mais gostosa da sala, né, bicho? Aí é que eu faço questão de mostrar. Ah, é? Na hora foi, senhor, é pra você. Aí já fala assim pra ela. Mulher se amarra, velho. Cadê a hoje em dia você pode estar tendo essas menininhas com 13 anos aí, se ela já vê, ela já vai ficar interessada. Cadê a... Não, peraí. Tô falando da faculdade, velho. Eu não sei que eu ficava mostrando o pino pra menina de 13 anos, você é doido? Eu tô falando na escola, porra. Fale isso no frango pino. Não, eu entendi. Ah, desculpa, eu tava num devaninho aqui assistindo outra coisa que tá mais interessante. Não, mas eu tava falando da escola. Não, na escola não. O colégio era inocente e juvenil. Não, na nossa época, porque agora essa criançada precoce, já com 13 anos, já tá indo lá pra trás do muro da escola. Não, já... com 13 anos, já tá, a mulher já tá metendo, cara, lá em Caldas Novas. Cara, sexta-feira, eu tava no shopping. Eu tava na Starbucks, cara. Aconteceu uma parada que me deixou com vergonha e eu não sabia o que fazer. Cara, tinha uma menininha de 14, 15 anos com shorts muito curto, assim. E na boa, cara, ela não tinha corpo de menina de 14 anos, saca? Entenderam o que eu tô querendo dizer? Ela era boazuda, cara. Ela era uma menina de 14, 15 anos, boazuda. Meu, e ela sentada no sofá da Starbucks, se pegando com o moleque, cara, eu não sabia o que fazer. E o moleque devia ser um franguinho. Magrelinho qualquer, é bem isso mesmo, cheio de espinha na cara. Eu não sabia se eu baixava a cabeça e chorava, porque quando eu tinha aquela idade, eu nunca peguei mulher assim, saca? Não sei, mas cara. Será que era menininha? Às vezes era tipo uma puta. Era assim, cara, era menininha. Assim, o rostinho dela era de menininha de 14, 15 anos no máximo, assim, cara. É, não vamos entrar na discussão de se merece ser comido ou não, porque creio que isso já é pesado demais pra gente entrar no mérito. Mas eu vou falar pra vocês assim, velho, é porque a Ruiva não tá online, porque senão eu ia botar ela aqui na conversa agora só pra ela responder essa pergunta. Mulher se amarra ver, velho. Se amarra ver e saber. As ouvintes do Jurassic Cast que estão ouvindo isso, mandem um e-mail pra mim confirmando a minha tese. Não é tese, eu tenho certeza. Mulher gosta, velho. É uma forma que ela tem de ver que o cara tá, né? Gosta, cara, mas fica constrangida, não fica, não? Ela que tá constrangida, mas no fundo ela tá adorando. É claro, pô, a menina decente, ela vai olhar e falar assim, meu Deus, que ereção enorme, mas vou ficar na minha. Porra, você tá querendo um filme pornô também, né, Bruno? Que a mulher falou, acha, caralho, que piruzão, vou, velho, cair de boca. Eu não tô querendo nada, não, velho. Não, velho, aí não. Eu tô quieto aqui, só li a matéria aqui. Uma vez eu conversei com uma colega de faculdade minha, eu perguntei pra ela, vem cá, você como mulher gostaria de saber que um cara se masturbou por você? Ela virou e falou assim, gostaria de saber sim. Aí eu perguntei o porquê. Ela falou, olha, quer dizer então que eu sou atraente e tal. Eu falei, olha, natural, é a mesma coisa. Pô, mulher, caraca, velho, deu um taco. Dei uma brincada com a bisnaguinha aqui agora pensando em você, Brunão. Brunão. Ô, Brunão, não. No miote. Né? Porque o Bruno é casado. Tem que ser no miote. Aí não é o miote. Porra, caralho, que foda. Vou botar no Jonas Cash isso. A gente tem o costume de achar que mulher é diferente de homem, né? Ah, pá, mulher gosta de meter pra caralho. Ela gosta, exato, de meter mais que homem. Sabe por quê? Porque o homem... Não. Todas. Meu irmão, não existe... Já falei isso e falo de novo. Não existe fúria no inferno que se compare à fúria de uma mulher rejeitada. Se a mulher quer dar pra você, você está fudido. Mas isso é mesmo. Você tem que comer ela. Isso é. Porque se você não comer ela, é perigoso da mulher ou te matar ou sair espalhando por todo mundo, te difamando por aí. Já tive colega de faculdade que foi dar pro cara, o cara na hora broxou, não sei porquê, a mulher saiu contando pra todo mundo aí. Aí é filha da puta também, né? Juro, juro, não tô de sacanagem, juro mesmo. Pô, tá vendo fulano, fica pegando de garanhão, nem bota essa manjuba pra ficar dura e tal, não sei o que. Desse jeito, velho, em roda de bar, eu ficava assim, caralho, meu irmão, não vou comer mulher dessas faculdades nunca, cara. Pastor é preso por aliciar três obreiras da igreja afirmando que ejaculava esperma de Deus. Cara, essa é demais, né, velho? Puta puta que pariu. Esse é demais, né? Obreiro é o quê? Quem faz não. cocô na igreja? Quem faz cocô na igreja? Não. É quem levanta a parede. Não, porra. É quem dá dinheiro pra igreja. São as... Na época dos meus avós, obrar era cagar. Vou obrar. Não, cara. Também não é isso, viu, Brunão? Não é isso? É. Obreira é o pessoal que, por exemplo, trabalha na igreja. Não trabalha, né? Que faz alguma obra na igreja no sentido de líder de um grupo, sacou? Entendi. É regente de um grupo. Aqueles caras que passam com a sacolinha recolhendo dinheiro? Também, é um obreiro. Só que no caso aqui é uma igreja evangélica, né? O pastor. Isso. Pegou duas. O cara tem 37 anos. Duas obreiras, uma de 15 e outra de 17. Uma de 15 ou 17. O pastor é um filho da puta. Desculpa, gente. Esse pastor, né? Não posso falar, não vamos generalizar, né? A gente sabe, existem aqueles que realmente... Não, tem né? Muita tem gente muita gente que se dedica mesmo. A gente só não foi apresentado a isso, mas tem muita gente. Mas esse aí, cara, o cara dentro da igreja devia ter um papinho, velho. Sabe aquele papinho de velho? E aí, cara, levava elas pro motel, velho. E dizia que ejaculava esperma de Deus. É... As meninas declararam aqui que ele prometia ajudar no desenvolvimento da forma física por meio de sexo. Você ajuda mesmo, a barriga ia crescer 9 meses, não ia parar de crescer. Não, ele dizia que o esperma de Deus tinha que ser engolido pra elas serem purificadas. Cara, gente, olha só, esse cara, ele tem algum problema. Porque, olha só, não satisfeito... Tem, velho, o problema dele se chama tarado. Exato, perfeito. Porque olha só, não satisfeito de ejacular esperma de Deus e fazer as meninas engolir pra ter a alma purificada, ele incitava a prática de atos libidinosos, mostrando um vídeo de um menino de 11 anos sendo violentado com um cabo de vassoura, cara. E filho do mal, isso, né, velho? Cara, isso não é um ser humano. Velho, mas eu tô com muita vontade que todo mundo espalhe essa história dele lá na cadeia. Ah, é? Nossa. É verdade. Um filho da puta desse não merece estar vivo, não. Rapaz, vou falar pra você que, se tratando de religiosidade, as pessoas têm hábitos bem comuns. Outro dia me mandaram um vídeo que tem um tal de um pastor, acho que eu vou falar o nome porque isso não é segredo, é aquele pastor daquela igreja universal, é o Valdomiro. É, eu acho. Valdomiro... Do chapéu? Isso, acho que ele não é universal, não. Acho que. Não é universal. Ele é universal, é mundial. Igreja mundial. Mas tá o cara ali. Que tá fazendo a cidade, né? Isso. Ele é o que no programa dele ele fala assim: o programa tem uma hora e meia, ele passa uma hora e meia pedindo dinheiro. Ele não fala sobre nada, só pedindo dinheiro. E aí você viu o relógio dele, é um Rolex de ouro, cara. Não, ele tem avião particular e o caralho é quatro. Ele. Velho, teve uma época, eu não sei se continua. Que os fiéis lá da igreja dele estavam limpando, porque ele sua mais que tampa de marmita. E aí os fiéis vão e limpavam o suor dele e bebiam, falando que era um ginsão. Que nojo, velho. Te juro, me mandaram e-mail, o nego passando, pegando o suor dele e passando na língua. Ah, é unção, é ungido. Porque tem os tortos, né? Tem uns aleijados fazendo, pastor, eu não ando por 65 anos. Entrei aqui na igreja, eu tô fazendo polichinelo. Olha pra mim, ó. Aí o cara começa a fazer polichinelo e os caras, meu Deus. Aí tem cego que enxerga. Porra, galera. Eu sou cristão. O Bruno também é. O Miotti é Jedi. Eu não sei dos meninos aí do Franco Fino. Eu sou, que cara, eu também. Sou cristão de família evangélica, cara. Olha aí, então sabe o que eu tô falando. Eu tá, sou bebeu cristão, mas... Bebeu muito só já, né, velho? Esse aí já viu muito esperma de Deus. Vamos lá, Doug. Fala aí a tua notícia bizarra, meu amigo. Olha, um garoto que com certeza é um gordo. Opa, ele roubou. Peraí. O cara vem no nosso programa. São três gordos e o cara vem falar mal de gordo aqui. Fica tranquilo. É, eu tô vendo a foto dele, ele não é magrinho também. Então, eu quero falar, fica tranquilo, eu sou gordo também, posso falar de gordo, cara. Ah, então tá. Tá. Então, um moleque com certeza é gordo, ele roubou a economia da família e gastou R$8.000 em doces. Olha aí. É o sonho de qualquer criança, né, cara? Cara, velho. Cara, quem nunca ganhou R$5 do pai, assim, chegou no bar do seu Carlos e falou: seu Carlos, tá tudo de bala, chiclete e pirulito. Bala Juquinha, bala Juquinha. O cara que vendeu isso pra ele é o cara que ficou feliz, né? Ficou mais feliz que o moleque. Eu acho engraçado, né, que esse vendedor desgraçado, nem pra perguntar onde é que esse moleque arrumou 8 mil conto, velho. 8 mil reais em doce é coisa pra caralho, velho. Porra, bicho, fazia um estrago, cara. Ele comeu tudo? Não, comeu não, ele não conseguiu comer e dividiu com os amigos. Dividiu com os amigos, é esse, verdade. Esse ganhou um amigo pra caralho, né? Não, tá certo, agora eu entendi porque que ele roubou 8 mil reais, o valor equivalente a 8 mil reais. O moleque é da Ucrânia, velho. Você quem sabe falar que o doce é caro na Ucrânia. Não, porque, velho, lá na Ucrânia, moleque de 9 anos tá dando tiro na cara do pai, sacou? O moleque levantava com uma AK-47 na cara do pai. O povo do leste europeu é muito estranho, velho. Velho, essa notícia até a cara do Brunão, velho. Não sei porquê, eu tô lembrando só do Brunão. Pô, isso é fora, porra. Eu não sei, velho, isso tem a tua cara, tu fazer esse tipo de coisa, assim. Eu não fazia isso, não, cara. Eu era direitinho, Eu não roubava o dinheiro da minha mãe pra comprar doce, não. Ah, cara, tu chorava, dava aquele escândalo. Tá, eu pedi o dinheiro e pronto. Ninguém? Me dá o dinheiro, eu, sua véia. Eu roubava o dinheiro pra comprar figurinha, cara. Eu não considero um roubo, assim, vai. Não é, é roubo. É porque é sua mãe, roubo, né? Não, é roubo, cara. Pegar dinheiro da carteira da mãe é foda. Fiz muito, por sinal. Eu pego hoje. They'll name a city after us, and later say it's all our fault. Eu, quando era moleque, eu era foda. Eu era um mão leve do caralho, assim. É mesmo? De verdade. Não sei se é porque minha família sempre foi dura e não tinha grana pra comprar as paradas pra mim, mas eu era mão leve, cara. Assim, tinha uma loja que vendia boneco aqui perto de casa. Nossa, já. Eu lembro que eu roubei uns 3 ou 4 bonecos, assim, cara. Não me orgulho disso, nossa, tá? Quero deixar claro. Não acho que. Ah, é porra, correto. agora foi um flashback de Lost aqui na minha cabeça agora. Caralho! Cara, olha só, deixa eu falar baixo aqui. Eu roubei uma vez uma parada, velho. Na cara dura, eu roubei uma revistinha de putaria, véio, na banca. Ah, mas eu fiz uma vez também. A dona da banca ficou me perseguindo mais de um mês, velho. Várias vezes. Não, mas eu roubei sem ela ver, pô. Acho que até hoje ela não sabe. Não, me caguetaram. Ah, não, eu tava sozinho. Não, cara, tinha muitos amigos, não. Não, era uma revista, cara, de... Era escroto. Contos era... eróticos, né? Aquela, não, era desenho. Era tipo. Ah, uma... eu sei. Eu sei qual tipo. Não era hentai. Não era hentai, era um desenho erótico. Era uns desenhos eróticos. Era um desenho erótico, assim, um cara com uma pica de 50 centímetros, velho. A primeira lembrança. O desenho, metendo na mulher. Era tipo uma história meio não era japonês. O estilo não era mangá, sabe? Mas era um negócio meio. O Pai Mei com a. Caraca. Com a noiva, sabe? Assim, era uma parada dessa. Cara, que merda que era, velho. Era mal desenhado, era horroroso. Mas fez muitas tardes minhas aqui no livro. Não, fez a tarde, fez o ano, né, cara? Porque aquilo ali era material pra ano inteiro, né? Então, foram muitas tardes durante vários anos. Tinha um amigo meu que ele era muito assim, ele era muito rato pra fazer essas coisas. Ele levava, ele ia com a Gazalha do colégio. Amigo dele, hein? Amigo dele. É, era um amigo meu, eu era bundão pra essas coisas. Ele ia na banca, a gente combinava, ficava dois, três, às vezes distraindo o tiozinho da banca. Ele ia lá no canto e pegava várias revistas. Teve uma vez, que eu lembro que Playboy de quem que saiu, e tava uma molecada louca pra ver. Ele pegou, cara, mas ele pegou assim umas 5 de uma vez só, botou debaixo do blusão e saiu como quem não quer nada. Só que assim, porra, molecada já sai todo correndo atrás, né? A gente parou na esquininha, assim, só virou a esquina. Os 5 idiotas sentaram na calçada abrindo as revistas, né? Aí o cara nem foi lá ver, né? A gente tava do lado do cara, a gente nem pra ir longe. Aí o cara veio, velho, mas saiu todo mundo num pinote. Mas, nossa, velho, mas a gente correu aquele dia, mas a gente correu. Aí depois a gente não queria ir pra aula, uma semana depois a gente não queria mais pra aula, ficava arrumando desculpa pra ir pra aula. Os bichos anêmicos, né, velho? Também, porra. O braço direito com 60 centímetros de bíceps, né? Isso. Mas, cara, roubar Playboy pro jornaleiro é preju, porque, meu irmão, ou revista cara, bicho. É verdade. Nossa senhora, cara, pra umas mulheres mocoronga, velho. Eu vou ali no X-Video e digito amadoras. Porra! Muito melhor! Puta que pariu. Muito melhor. Deixa eu contar uma minha aqui. Uma minha que não foi bem roubo, né? Olha só, peraí, antes de você contar, meu tio, eu tava esperando você abrir a boca. Você sabe qual é, né? Porque eu... Não, eu não sei nem qual é, mas assim, eu tinha certeza de que você ia contar alguma história, velho. Você tava calado demais. Não, tinha assim, eu tava... Já tem muito tempo isso, né? Na época, foi no Pátio Brasil, que é um shopping em Brasília, né? Eu tava com a ex-namorada minha, e era na época do lançamento do episódio 1. Assim, logo depois que lançou o episódio 1, né? E a trilha sonora dele eu achei foda pra caralho. E eu sempre quis ter a trilha sonora do filme, só que eu não achava. E eu tava no... Eu não lembro qual era a loja. Eu entrei na loja, né? Que vendia CD, DVD, essa coisa assim. E tinha a trilha sonora, a edição especial, e só tinha um. Digamos assim, eram R$60 a porra do negócio. E era aquela época que tinha as etiquetas, né? Aquela que etiqueta se colava o preço. Aí eu vi do lado o outro CD por R$12. Aí eu fiz o quê? Eu falei com a ex. Eu falei, ó, sai daqui agora, vai lá pra fora, porque se você vai ficar nervosa e eu vou fazer uma coisa aqui que eu não quero que você saiba agora o que é. Ela foi lá pra fora, eu peguei os dois, tirei a etiqueta de um, o de R$12, e colei em cima da etiqueta de R$60, que é do Star Wars. Aí fui pro caixa. Cheguei no caixa, aí o cara passou o código de barra, né? Aí deu R$60. Não, peraí. Aí passou de novo, deu R$60. Aí chamou o gerente. Aí o gerente veio, aí olhou assim, pegou a etiqueta e tirou. Aí eu gelei, né? Aí o cara, porra, fizeram de novo. Aí ele foi... Aí eu falei assim, o que que houve, gente? Isso aqui deu... Eu fui até à toa nessa hora, viu? Eu falei, pô, o que que houve aí? Aí ele falou, viu o preço ali, não é isso não? Aí ele falou assim, não, é porque mudaram a etiqueta lá. Aí eu falei, pô, e agora, como é que faz? Aí ele, não, você vai pagar o que você viu primeiro. Olha só. Paguei R$12 no porra do CD. Caraca, a trilha sonora que era 60, você pagou 12? Paguei 12. Maior roubo da sua vida foi de R$48, é isso mesmo? Miote, não é nem roubo. Não é, você fez não um é roubo, favor. Não é roubo, mas eu... Isso foi um favor que você fez, velho. Porque, cara, olha só, pagar R$60 na trilha do Star Wars Episódio 1, velho, vai tomar banho. Naquela época, cara, vai tomar pra caralho, no pô. Ainda mais edição exportada, porra. Importada. Exportada. Estou exportada. É que ele era daqui, mandou pra fora e voltou. É, Zeca Pagodinho. Meu, acho que vergonha, meu. Você não tem coragem de contar uma merda. Não tem vergonha na cara. Mesmo, foda-se. A gente fez isso quando eu tinha 10 anos, meu. Você tinha 60 nessa época. Caralho, pô, eu pagar negócio de 60 pau, pô, tá louco? Ah, é caro aí te dar uma ideia, te dar o direito de sair roubando. Eu não então roubei, se você quiser comprar uma Mercedes, eu só mudei o que preço, é cara pra paguei. Caralho, você vai entrar na concessionária, vou roubar essa Mercedes, porque é caro pra caralho. O cara vai no mercado hoje com aquela maquininha de preço, botar preço no bolso já. É. Contar uma história de quando eu roubava figurinha, pô. Não chega de roubar, meu não, Deus do céu. Não, conta logo aí. Você tá parecendo GTA, velho. Fala aí, então, o Zé Pequeno. Uma vez eu peguei dinheiro aqui aqui em casa pra comprar figurinha, e eu cheguei na banca, e o cara da banca não tava lá. Ele tava na padaria aqui em frente. Aí eu fiquei indo pra um lado, pro outro e tal, esperando o cara voltar. Aí ele não voltava. Aí eu falei, meu, tinha um bolinho de figurinha ali bem pertinho de mim, aí eu catei o bolinho e enfiei no bolso. Aí fiquei esperando o cara voltar, o cara não voltava, aí peguei mais um pouquinho de figurinha e botei no bolso. Aí o cara veio, fiquei lá meio assim, né, apreensivo, sei lá, pedi mais figurinha, tinha o dinheiro, usei o dinheiro pra comprar mais figurinha. O cara me deu a figurinha, peguei o troco errado, ele me deu ainda errado, e voltou lá pra padaria. Aí a hora que eu vi, tava o troco errado, eu voltei. Cheguei lá, o cara não tava na banca de novo. E o dinheiro que eu tinha usado pra comprar dele, ele tinha deixado em cima. Lá ali do negócio, não guardou na gaveta, ele deixou em cima. Aí eu peguei o dinheiro de novo, ele voltou, e eu comprei de novo a figurinha. É tipo o Chaves comprando churros. Praticamente. Não, peraí, velho. Quem é esse cara dessa banca, velho? Sei, cara, pelo amor de Deus, cara, ele é o... Puta que pariu, velho. Quem é esse cara? É o Mr. Magoo, velho. É o Mr. Magoo, velho. Porra, é essa, cara? Não sei, cara. Eu sei que esse cara não mais, faz mais parte aqui. A banca já mudou de dono. Já. Não, é claro, porra. Ele já não era naquela época. Imagina hoje. O bicho não tava nem aí, velho. Tava paquerando o seu Manuel da padaria, porra. Notícia aqui, ó. Jogador deixa webcam ligada e sexo com namorada é visto por 200 mil. American Pie? American Pie? É, quase isso. O babacão aqui tava transmitindo uma partida de World of Warcraft pros seguidores no Twitter dele, sei lá, que ele é gamer aqui. E daí a namorada chegou, resolveu tirar ele do jogo, eles deram uma bela bimbada e ele só foi perceber no dia seguinte que ele tava famoso. É, e todo mundo viu o rabão da mulher dele. Pois é, vocês viram o vídeo? Não, tem aí? Opa, nesse link não, mas tem outros, né? Manda o link aí, manda o link aí. É o rei da pornografia do frango fino, viu? Fala baixo. Ele é tipo o Stifler do frango fino, saca? Quando eu li a matéria, eu achei que fosse um jogador de, sei lá, de futebol americano, de beisebol, saca? Qualquer coisa. E jogador de beisebol sabe usar computador, velho? Não, então sei lá, pensei em qualquer jogador esportista. Por isso mesmo, né, que deixou ligado, não, né? Não um vacilou. Cara que joga videogame, não. Cara, sei lá. Porra, eu achei aqui. Achou? Achei. Manda aí, Melt, vamos ver a foda. O Max Vids, olha isso aí que safado. Ah, muito bom. Muito bom, né, Guilherme? Muito bom. Bacana. Ó. Esse silêncio sepulcral aqui, hein? Olha que sem vergonha. Foi a mulher que começou a apagar começou a dar tipo uma manipulada, velho. Olha que não safada, é safada, né? Normal, caralho. A mulher tá fazendo carinha na barriga do cara. O cara não quer nada. Ele tá, velho, sussa. Tá assistindo Star Wars. Ele tá tranquilão, coisa. Velho. Nossa, deve estar vendo, sei lá, o novo trailer da próxima expansão do Warcraft. A mulher vai lá e começa a tocar uma sanfoninha lá, ó, devagarinho. Olha que safada, velho. Ó. Ela não é safada. Aí acorda na conda. É safada. Não, é safada no bom sentido. Aí rola a sanfoninha. Cara, na boa, não sei aí vocês ela... assim, mas essas propagandas que tem aqui do lado... Me incomoda isso. Demais, eu velho. Eu ia comentar, né? Velho. Como... Não me é, velho? Incomoda demais, velho. Tem uma tomando surra de pau mole aqui. Olha isso, cara. Gente, essa aqui agora no mundo da fama e dos famosos, eu preciso comentar essa. Essa notícia, cara, pra mim fez a minha semana... E eu preciso comentar isso. Geise Arruda faz recalchutada geral. Rinoplastia, lipo e cirurgia íntima. Aí ela declarou assim: tenho a vagina que eu sempre quis. E aí lá pelo meio da história, ela disse que que ela tinha vergonha da pixirica dela, porque a dita cuja parecia uma couve-flor, cara. É, o nome disso é outro. É uma doença venérea que você tinha, minha filha. Isso, gonorreia. O nome disso é gonorreia. Nome crista de galo, né? É, aí chama crista de galo no nome. Velho. Cara, não dá um. Que a Geise Arruda? Que a Geise Arruda não faz pra se manter na mídia, né velho? Cara? Pelo amor de Deus. Não, mas é o que eu tava comentando, a gente tava comentando antes de começar a gravar. É porque a indústria pornô no Brasil faliu, vocês sabiam, né? Que a Brasileiras fechou. Parece que sim, pelo menos foi o que eu ouvi lendo também, cara. Caramba, que a Rita também não corri atrás pra saber se é verdade, né? Que a Rita Cadillac vai fazer agora, pô? Coitada. Se não fosse isso, se não fosse a falência do pornô brasileiro, do mercado erótico brasileiro, eu tenho certeza que Geise Arruda não ia demorar muito pra fazer um pornozão com frota, velho. É verdade, hein? Não duvido mesmo. Brunão, você trabalha com o quê, cara? Você é jornalista, é isso? Eu sou jornalista, isso. E, cara, como é que é escrever uma matéria dessa? Você estuda 4 anos jornalista... Não, pera. Existe um mito de que o jornalista estuda. Eu nunca estudei na minha vida. É o meu caso também. Eu sou formado em rádio e TV. Confesso que eu nunca estudei de verdade, cara. Até porque quem faz faculdade de rádio e TV sabe como é puxado pra caralho. Eu nunca nem tive uma aula, eu posso falar porque eu tô me formando em rádio e TV. Eu nunca tive uma aula. Então, como eu já disse, eu e o Ferris Bueller me identifico nessa parte, né? Mas, cara, isso aqui é o seguinte, é o que dá clique, né, velho? Pra você terem uma ideia, essa notícia dessa vagabunda, dessa putona, teve 175 comentários, 1.340 retweets e 7 mil recomendações no Facebook. Pega uma notícia do Mensalão, vê se teve a metade disso. Não teve. Então, não, cara, o povo quer, essa, quer o bizarro, velho. O povo quer o bizarro, entendeu? Por isso que vocês acham que a gente joga assunto, velho. Senão a gente tava aqui falando de política, nem fudendo. É, imagens e vídeos de sexo explícito nas ruas de Caldas Novas causam furor nas redes, cara, sociais. Isso é, eu vou te contar que é uma parada que me assusta demais, velho. Velho, o nego está metendo no meio de Caldas Novas, velho. Que porra é essa, velho? Vamos pra Caldas Novas. Caldas Novas é a 4 horas aqui de Brasília, não sei se vocês sabem. Ah, é? E, cara, Caldas Novas, pelo menos quando eu ia a Caldas Novas, era uma cidade, assim, família, né, cara? As velhinhas iam pra Caldas Novas pra poder entrar nas águas termais. As águas termais. Pra poder combater a osteoporose, A esclerose. E hoje, cara, virou Sodoma e Gomorra, velho. Mas você viu que foi num evento, né? O Caldas Country Show. Júlio, que é um cidadão que relata que antes dos shows, que sempre rola esses shows lá em Caldas Novas, viu um nego fazendo começar a transar no meio da rua. Fazendo striptease da varanda, de hotel. E viu até um cara sendo baleado na perna. Nossa. Mas o que mais chamou a atenção do corretor, que é o cidadão que tá dando depoimento aqui no G1, foi um grupo de turistas que dançava em cima de uma cabine policial. Aí ele ficava pensando, né, que controle que a polícia tem. E aí ele viu, tem aqui nego compartilhando no Facebook as fotos, velho. Tem vídeo do nego curtindo, velho. 190 pessoas curtindo. Velho, tem uma mulher aqui. Eu acho que é uma mulher de camisa roxa. Velho, mas a mulher chega e arrebitou a bunda. E tá tipo assim, avenida congestionada, velho. Caraca! Cara, que absurdo, velho. Nossa, é um Spring Break. Spring, é Spring Break não, velho. Não, velho, Spring Break é tranquilo, velho, com isso aqui. Isso é Sodoma e Gomorra mesmo, velho. Caraca, hein? Cara, o que é isso, velho? Teve uma vez, há muitos anos atrás, devia ter uns 19, 18 anos, que eu fui em Caldas Novas. Não é de hoje que tá essa putarinha lá em Caldas Novas, não. Rolou um show lá, umas loucuras lá que rola, que a prefeitura faz. Eu tava indo embora pro motel, desculpa, pro hotel. Eu vi uma mulher, tipo, com os peitão pra fora e o cara dando uma mamada nervosa. Olha aí. No banco da praça ali, velho. Eu olhei assim, eu falei, caralho. Quase que eu cheguei e falei assim, ó, dá um golinho. Próximo. Velho, 2012 tá aí. Uns dias, um pouco mais de um mês, velho. Vai dar um reset nessa merda. Vai virar um salve Deus que quiser. Eu já tô aqui com comida estocada. Eu já comprei minha escopeta. Eu não quero dar de tourinho, não. Mas vocês nunca chegaram perto desse relato aí que você fez agora, ô Calaveira? Em algum lugar público, assim? Tipo, sei lá, cinema. O Miote já. O Miote sintonizou rádio no cinema, velho. Miote... Rádio? Miote... O Miote não sintonizou rádio, velho. Foi rádio. O Miote se comunicou com Deus, velho. Ele abriu a Arca da Aliança inteira, velho. Não. Porra. Ele está esquecendo. O Miote é o rei da sintonização de rádio. Foi isso. Olha aí. Ele... Foi? Ele... Não foi aquela velha que você pegou no correio, que você ficou torcendo os bicos do peito dela? Ah, isso aí, foi algumas vezes, porra, mas... Ah, o que eu fiz coisa mais lá, eu vou falar lá. Não vai falar não, vai falar sim. Boa, ah, boa, você não. Abre aí, Miote, qual é, cara? Miote, estamos aqui pra ouvir suas depravações, vai lá. Era a sessão assim de 1 hora da tarde, sabe? É, aquela que não tem ninguém. Tem quase vagabundo, ninguém. Tinha só um pessoal lá, uns dois, um casalzinho, e tava eu e uma ex minha também. Era o filme do Scooby-Doo. Puta merda, velho. Olha o filme que o Miote vai. Cheio de criança na sala. É. A menina chega assim: ai, não tem como te fazer nada agora, não? Aí eu falei: porra, fazer como, né? E o personagem principal dela, que ela mais gostava, era o Salsicha, né? Piadinha, hein? Que piadinha, hein? Tava pronta. Piadinha frango fino, essa, hein? Porra, por favor. Miote, diga. Tu conheceu ela em Caldas Novas? Não, conheci não. Mas aí, conheci na faculdade. Aí ela levantou a saia e puxou a minha cabeça. Uma delas. Lá dentro? Foi. Só tá alegrando esse povo. Só tá transbordando de emoção. Só tá balançando no meio da multidão. Só tá aí. Só tá lá. Só tá aqui. Olha só essa aqui, cara. Não tem nem muito o que ler. Na verdade, são as fotos. Chinesa quer recorde de maiores seios naturais do mundo. Puta, cara, olha o tamanho da teta dessa criatura, bicho. Caralho! Que porra é essa, velho? Não é que nem aquela mulher lá que falava que tava grávida de 6, não, né? Que botou a barriga não, falsa. Não, cara, isso aqui não é, tem 10 quilos, velho. Nossa, velho. Cada um, 10 quilos. Mano, como é que essa mulher anda? Ela anda com um carrinho de supermercado, cara, pra apoiar? E o pior é que ela é mó safadona, velho. Cara, ela usa uma coleirinha em algumas das fotos aí. Achei aqui. Achou aí? Que escrito fuck me. Isso, e tem outras que é I love Dick. Olha aí. I love Dick. Velho. Agora, fuck me, na verdade, é o nome dela, né? Porque ela é chinesa, é a fuck me. Fuck you. Cara, olhem o tamanho do mamilo, velho. Pois é. Eu ia falar isso agora. Olha. O bico parece uma maçaneta, né? Não, mano. É uma maçaneta de porta, velho. Que merda é essa, cara, velho? Olha, sério. Como que é que essa pessoa não tem lordose, velho? Ela é magrela, pô. Ela é magrela. Tudo pros peitos. Miote, tu pegava, Miote? Não, jeito não. Caralho, velho. Não. Agora que eu vi, mano, o bico do peito é maior que o dedão dela. É. O bico do peito parece duas maçanetas, velho. Acho que existe. Eu não encarava, não, velho. Não, eu acho engraçado que assim. Aí eu fico pensando assim, pô, mas como é que ela consegue sutiã do tamanho dela? Ela manda fazer. Manda fazer com o quê? Com a cortina da sala, velho? Não é possível. Cara, ela manda fazer com um rede, sabe aquelas redes que isso, você compra lá em... só pode. Lá em Natal? Só pode, bicho. Vocês falaram que vocês não iam e tal. Então tem um limite de tamanho de peito pra ser bacana, assim? Não, tem um limite de escrotidão. Ah. Entendeu? Coisas muito escrotas, não dá pra você encarar, velho. Por exemplo, tu tá com uma mina dessa no cinema. Com uma mina dessa, tu vai pegar no peito dela, tu não sintoniza a rádio com as minas dessa. Tu estrangula o pescoço do frango, velho. Porque meu irmão, o tamanho dos bicos do peito dessa mulher, velho. Vocês preferem o quê? Bunda ou peito? Como é que é aí? Como é que é? Vai, Miote, você. Prefere bunda ou peito? Bunda. Brunão? Bunda. Eu prefiro peito, cara. Eu prefiro peito. Peitos fazem minha alegria. É tipo massinha de modelar, você faz qualquer coisa. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. E-mails e comentários do Jurassic Cast. Se você quer mandar seu e-mail ou comentário pro Jurassic Cast, como é que o povo faz, Nerd? Só mandar para o e-mail jurassicast@gmail.com ou então no site lá no campo contatos, clica lá que você já pode mandar o e-mail direto pra gente. Olha aí, Twitter. O Twitter Jurassic Cast é muito fácil, é o @jurassicast ou twitter.com/jurassicast. E o Facebook, também, muito fácil, facebook.com/jurassicast. Entra lá na nossa página e dá o seu curtir para ficar atualizado com as matérias, com as novidades, promoções, ganhar ingresso para ir no cinema. Tudo que o Frango Fino não tem, aqui tem. Olha lá, hein? Olha lá, que lá tem sim, cara. Frango Fino e Pauta Livre não tem, aqui tem. Isso. Olha. Eu vou ler aqui o e-mail do Léo Araguchi. Ele tá lá no Japão, cara. Olha só que maneiro. Olha aí. Legal, né, cara? E aí, galera do Jurassic Cast. Tenho 24 anos, moro no Japão. Sou o 20 novo de vocês. Comecei ouvindo o Jurassic Cast número 42. Olha, é o 20 recente mesmo. E é a primeira vez que mando mensagem para um podcast. Sou daqueles ouvintes que deixa de mandar mensagem por causa que esquece, pois eu sou vocês no trabalho. Nesse podcast 44 me emocionou muito. Como muitos sabem, aqui no Japão o pessoal trabalha bastante e vive essa monotonia todo santo dia. Eu tô nessa vida monótona há quase 5 anos, mas ultimamente eu tenho ficado cansado dessa vida. E pra piorar, no mês de outubro minha avó faleceu. e ela vivia no Brasil. Eu vi que o dinheiro não traz tudo, minha avó morreu sem ao menos ver ela pela última vez. Nesse Jurassic Cast 44 até chorei porque lembrei dela e decidi mudar de vida e viver com as pessoas que eu amo muito. É isso, queria agradecer a vocês por esse momento. Em abril pretendo voltar para o Brasil para estar junto com a minha família e fazer faculdade também. Vocês já me conquistaram, valeu. Cara, brigadão pelo carinho, Léo Araguchi. Boa sorte aí nos seus últimos meses no Japão. Agora o negócio é o seguinte, mano, velho. Se tu voltar pro Brasil e piorar aqui, velho, não bota a culpa na gente não, cara. É, porque já fica de antemão que a coisa que tá preta. Isso. Mas, cara, boa sorte. E é isso aí, cara. A ideia do programa nem era essa, né, Calaveira? A gente ficou até assustado com a repercussão que teve. A gente até queria que não fosse por esse viés, porque já tínhamos feito os dois programas desse, com esse tom e tal, e pô, ficar fazendo um programa emocionante, não, vou fazer uma parada bacana, mas normal. Assim, né, sem com a intenção de emocionar. E cara, o programa por si só ficou emotivo, ficou muito legal. Se você ainda não ouviu, escute Jurassic Cast 44. A vida, cara, está nos detalhes. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack, because I'm evil. My middle name is Billy. Aquele meio do Nicolas Miranda. Saudações, Jurássicos. Adorei o podcast de vocês. E eu assisti o filme mais estranho que a ficção. E gostei muito mesmo. E estranhei quando vi que o filme é de 2006. Afinal, vocês costumam falar de filmes mais velhos. Ai, mas, enfim, caralho. Eu espero que vocês um dia falem desses filmes. Undercover Brother, com Ed Griffin. E O Último Grande Herói, com Arnold Schwarzenegger. Nossa. Obrigado e boa noite. Pois é, a gente não fala só de filme velho. A gente fala de filme bom. Isso, né? Exatamente. Fala de filme bom. É, se o filme relativo, for desse ano e for bom, já falar dele. Não. É bom pra gente, né? Tirando o Crepúsculo, né? Pois é, era o que eu ia falar. É. Mas o Crepúsculo a gente precisava falar, né? Porque a gente prometeu, então a gente teve que falar. Mas. Olha só, pra eu encerrar. Fui assistir hoje isso. Pra encerrar a discussão. O Jurassic Cast é um podcast que fala sobre filmes que merecem ser comentados. Se o filme é tosco, ele vai ser comentado pela tosquice, e se ele é bom, ele vai ser comentado porque ele é bom. Então, pessoal, perca essa ideia de que a gente só fala de filme velho. A gente não fala de filme velho. Gente, nós somos um programa que falamos de filmes que merecem ser comentados. E vou dizer outra coisa aqui, o Jurassic Cast é nosso e a gente faz o que a gente quiser. Se um dia o Jurassic Cast quiser deixar de ser sobre filme, quiser falar de moda, a gente vai falar de moda, tá? E não quiser ouvir também, vá pro inferno. Mas quando desce o Azaghal no Bruno, eu não entendo nada, velho. às vezes incorpora o Azaghal no Bruno. Não, velho, é porque eu fico puto com essa cagação de regra, velho. Sabe, fico puto com essa porra. Nem que vem, ai, porque você está falando de filme velho, meu filme é de 2003. Nhanhã, tá aí, daí. E se eu quiser falar. O filme de 2010 é filme velho, então. É, e se eu quiser. É exato. É, o filme de 2 meses atrás já tá velho, pronto, é isso. Passado é relativo. Isso, né? Cara. Então, porra. Sério, gente. É sério mesmo que precisa explicar isso, cara? Eu até entendo, Nicolas, que o seu e-mail não foi com essa intenção. Mas assim, a gente quis ler ele exatamente por isso. Sabe assim? Porque você não foi o único a comentar isso. Sabe assim? Precisa mesmo falar que, ah não, Jurassic Cast não é sobre filme velho. Ou seja, quer dizer que se o Jurassic Cast quiser comentar sobre política, não pode. Ah não. Política só no Frango Fino. Porra. Jurassic Cast é um podcast inovador. A gente fala de qualquer coisa, estaria aí. Isso. Olá, galera do Jurassic Cast. Meu nome é Marlos Magnoni Fabri, moro em Nova Venécia, Espírito Santo. Brito. E gosto Espírito Santo. E gosto muito do podcast de vocês. Obrigado. Mas este sobre o filme Mais Estranho que a Ficção foi o melhor. Porque o que foi dito aqui é muito pessoal, principalmente na hora dos pequenos detalhes. E vocês contando de como conheceram suas esposas. Pois bem, comigo foi um pequeno detalhe que me fez conhecer minha esposa também, já que estamos juntos há 7 anos. Olha aí, ó. A história é o seguinte: estava em casa recém-desempregado, sem um real no bolso. Eu me identifico. E meus irmãos me chamaram para uma festa fantasia que ia ter um bar. Como estava duro. Que isso? Peraí. Já entrou no estado. Amputei meu pênis. Minha esposa viu. Como estava duro, lógico que neguei o convite, até que os meus irmãos insistiram e parará, parará, parará, ele acabou indo com uma fantasia de um roqueiro qualquer aí. Não. Sim, um roqueiro qualquer. Ele foi fantasiado de Angus Young, que é o guitarrista do AC/DC. Tá bom, vou voltar. Uma fantasia improvisada de um roqueiro qualquer. E no final da festa, uma garota, Marcela, que quase não foi à festa devido ao acidente que ela tinha sofrido dias antes, mas também com insistência das amigas, ela foi meio hippie, com um colar cervical. Que isso? Colar cervical? aquele imobilizador. Imaginem só, ficamos. Sim, fiquei com ela com aquele maldito colar. Vai, sem tesão dó, quando bate. É, eu ia falar. Ah. Sem dó nem piedade, né? Alérgico. Castidade, o que for, né, cara? Seja anão, sem braço, não tem essa. Que se dane. Caldas novas e filhas. É isso aí. E estamos juntos até hoje. Outro detalhe é que ela conheceu toda a minha família antes de mim. Minha mãe, meus irmãos e até minha sobrinha, que na época tinha 2 anos e eu fui o último a conhecê-la. Continue com o ótimo trabalho e até. Abraços. Marlos Magnoni. Marlos, muito obrigado pelo seu e-mail. Porra, legal que você tenha tido a coincidência de conhecer a sua esposa na festa. E legal também por ela ter feito vista grossa pro seu nome. Vou ler aqui o e-mail do Jean, que não falou de onde é nem nada. Fala a idade, fala porra nenhuma. Quando não fala a idade, a gente suspeita que é 24 anos, né? 24 anos Pelotas. Pelotas, olha aí. Ele começa aqui, ó. Meus caros amigos online. Risos, risos. Ah, Rio Grande do Sul. Exclamação, ele coloca aqui. Ah, então pronto aí. Pelotas, tá vendo? Pelotas. Rio Grande do Sul. Calaveira, você é muito louco, velho. É paulista. É, pra falar louco, velho, deve ser. Meu, racha o pico da sua espontaneidade. Rio Grande do Sul. Não, peraí. Você tem que fazer o sotaque do paulista, velho. Pô, mas eu já tenho. Você tem que fazer o sotaque lá do cara da moca lá. Você é menino, eu vou te ensinar como é que faz. Assim, ó. Meu, programa muito bom. Toy Story merece um programa muito bom. Merece um programa. Muito boa introdução sobre a história da Pixar. Não sabia de muita coisa. Parabéns, muito bom. Viu? É assim. Você viu que o Toy Story dele é do Miote, né? Toy Story, meu. Toy Story, meu. Toy Story de loja, né? Vai lá, segue daí, né? Com sotaque de moca? É sotaque paulista, mas pra gente, vocês tudo falam desse jeito. Obrigado, viu? Por favor, falem um dia desse filme The Holy Mountain. Adoraria de escutar os comentários de vocês. Esse filme é muito doido, meu. É muito foda, meu. Ele manda aqui o link no YouTube, meu. Eu falo que é um filmaço, meu. Valeu a pena demais. E... ah, boca. O filme foi produzido pelos empresários dos Beatles, inclusive Lennon foi pra... Ele fala uma puta explicação aqui, cara. O filme conta a história do desafio dos homens em subir a montanha que descobriram unir o céu e a terra. Ó, que bonito. É filme iraniano essa porra? Velho, é não. Uma das coisas mais bizarras. Olha o link, aí que eu botei no Skype. Esse aí que tá assistindo. Esse aí é o filme todo. Olha o link do treino. Dá uma assistida pequenininha aí. Dá uma assistida pequenininha aí, velho. Caralho, cara. Que isso? Olha isso. Meu! É, esse sapo de D'Artagnan, velho, o que é que tem a ver? Um sapo cinturado, aí nego explode, aí tem estátuas de Jesus. Aí os caras dançando com... Cara, nada faz sentido nesse filme, velho. É bem o que a gente tava falando, né? Putaria, religião, tem os negócios aqui. Caralho, tem um Jesus pelado aqui, maluco. Tem um Jesus pelado tomando banho com um filhote de hipopótamo, então, velho. Qual o nome do filho da puta que mandou e-mail? Fala aí o nome Jean. Do porra. Jean, vai chupar. Que amor, Clube. Não peça permissão. É só você que deve decidir o Meu nome é André, tenho 31 anos, sou desenvolvedor web de Curitiba, Paraná. Conheci o programa de vocês pelo Radiofobia e foi paixão pela primeira ouvida, olha só. Achei muito foda o podcast de vocês, especialmente o programa principal e o Elo Perdido. Porém, não gosto tanto assim do Vale a Pena da Pena, apesar de vocês nitidamente fazerem o programa com cuidado para não gerar spoiler nem nada. Mesmo assim, eu acabo não ouvindo. Azar o teu. Questão de gosto mesmo. Eu sei que o programa é bom, porém não casa com o meu gosto pessoal. É, então ele não lê crítica de cinema, porque isso é uma crítica de cinema. Vale a Pena da Pena é uma crítica. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Acreditando que existam outras pessoas com essa mesma opinião, quero propor a vocês que, se é possível, for colocar esse programa em um feed separado. Assim como o Léo do Radiofobia coloca alguns programas em feed separados, acho que seria uma boa ideia. Assim não assino o feed do Vale a Pena e não preciso ficar baixando e excluindo o programa que não ouço. Caro Luiz, eu não sei se você sabe, você tem a opção de baixar o que você quiser do iTunes. Então, meu caro, se você não gosta do Vale a Pena da Pena, quando você ver o nome Vale a Pena da Pena, o que você faz? Você não baixa o programa, entendeu? Não, mas eu acho você que vê, né? E hoje é Vale a Pena da Pena, não vou escutá-lo. Não, e acabou. Eu acho que ele já faz isso. Mas, enfim, eu acho que a sugestão dele é válida. A gente vai anotar e vai estudar aqui. Como a gente já estudou outras sugestões dos ouvintes, por exemplo... não ter mais e-mail durante o programa, lembra disso? Né? Lembro. Então, hoje o e-mail de o programa de e-mails tem um programa só pra ele, né? A parte de e-mails tem um programa só pra ele. Então, assim, o Jurassic Cast está em eterna evolução. De repente a gente estuda aí, vê se tem mais alguém. Você foi o primeiro a ter reclamado. Então, de repente, a gente vê. Se chegarem outras reclamações aí, dizendo que querem o Vale a Pena ou dá pena em outro feed. O problema é que pra fazer feed é chato pra caralho, né, velho? Nossa, era exatamente o que eu tava pensando aqui, Brunão. Velho. Era o que eu tava pensando, cara. Então vamos eu fazer não quis o seguinte. Falar porque eu não sou do programa, né? Então, então... depende de uns caras aí do Jurassic Cast que faz. Mas, cara, se fosse no Frango Fino, esquece, assim. Porque São Hugo, o Els, que é o nosso padroeiro lá do site, que foi ele que fez o site pra gente, ele que faria o feed pra gente, mas é foda, cara. Pois é. E no nosso você recebe o feed do episódio com música e sem música, meu, vem os dois, cara. Quem não quiser ouvir, não ouve. Tipo, você escolhe o que você quer ouvir, então. Isso. Te incomoda tanto assim baixar um caiu, baixou um sozinho, um a mais, cara. Pois é, não, ainda mais que o Vale a Pena da Pena é grandão, velho. Era o que? 6 megas. Peguei 6 megas, cara. Pois é. Então, bom, como eu tava falando sugestão. Aqui. Como eu tava falando besteira aqui, foda-se, não vai mudar, não. É isso mesmo, pronto. Ah, o Brunão tava querendo ser polido, tava querendo ser educado, isso. Mas eu vou ser a voz da razão. No cu que eu vou mudar o feed. Brasília, hora de dançar ska. Queremos agradecer muito a presença lá do Douglas Bezerra e do Guilherme Maldonado lá do... Da onde mesmo? Olha que filha da puta. Cara. Lá do Frango Fino, tô brincando. Lá do Frango Fino, meus queridos. E aí, deixa seu recadinho. Vocês já deixaram no programa que vocês são dois folgados do caralho. Mas falei de novo, né? Vou fazer esse favor pra vocês. Bom, pra quem não conhece o Frango Fino é um podcast sobre notícias do mundo. Na verdade, mundo pop. Mas de vez em quando a gente pega umas notícias bizarras, algo não tão bizarro quanto o Jurassic Combo aqui. Então, o Frango Fino tem notícia de cultura pop, a gente põe uns rockzinho pra tocar lá também, tem também a versão sem o rock, que imagino se o Calaveira ouve o Frango Fino ele ouve sem música, Calaveira. Eu não escutei nenhum que eu participei. Pois é, imaginei. Faz bem, viu? tá perdendo nada. Olha, eu senti uma pontinha de né, é, sabe aquela escrotidãozinha assim? Tipo, é, filha da puta. É uma pontinha de... É rancoroso. É uma pontinha de rancor. Cara, eu tô brincando, eu escuto. Bom, então é isso. No próximo Frango Fino teremos Brunão e Miote, não Calaveira. Não que seja grande coisa, né, Calaveira também, né? Mas... Cara, eu fiz uma promessa a mim mesmo que eu não participo mais de podcast pequeno. Logo, você tá fazendo um favor de não rejeitar o seu programa. frangofino.com, site facinho de entrar, ouçam a gente, ou não também, né? Não sei. Eu não escutaria, eu faço questão que vocês ouvintes do Jurassic Cast não escutem, até que eles botem um feed pra números primos e um feed. Eu sou muito bonzinho, velho. Nunca fiz essas porra, não. Vocês são muito... Tu já roubou bala no na americana? Não. Americanos roubavam bonecos do Comandos em Ação, cara. Caralho, velho, mas é, tu tinha problema de roubar boneco, cara, velho. Eu sou viciado, eu tenho até hoje, então... Eu coleciono hoje em dia eu compro, né, graças a Deus. Mas na época eu não tinha grana, então... Eu lembro, cara, um que eu roubei, que era o Comandos em Ação... Enche a boca pra falar, né? Não, porque, puta, era caraca, maneiro boneco, cara. Os caras que a gente chama pro programa. Era maneiro. Era o Comandos em Ação com paraquedas. Vocês chegaram a ver isso daí? Puta, eu tive esse. Cara... Animal, velho. Verde. Não lembro a cor, Gui. Eu lembro que eu jogava ele, abria o paraquedas e vinha descendo pro paraquedas. Tinha um soldadinho. Animal. Cara, você me lembrou de uma parada agora que puta merda, bicho. Eu acreditei no Comandos em Ação paraquedista. Tem a torre de televisão aqui em Brasília, que é tipo o prédio mais alto que tem aqui em Brasília. Puta, e aí, né? Sei lá, a gente foi, eu tava com essa porra desse Comandos em Ação. E aí eu joguei o boneco lá de cima, cara. Puta que pariu. E o paraquedas não abriu, cara. E o Comandos em Ação espatifou, velho, lá embaixo. É, ainda bem, você podia ter matado alguém, né? Ah, eu matei alguém, cara. Matei o Comandos em Ação, né? E matou a infância também, cara, né? Cara, vocês são tudo uns quadrilheiros, velho. Por isso que o Bruno gosta de ouvir essa porra. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa. Vamos fazer a quick? Ah, o silêncio de novo. Olha aí, velho. Eu tô tentando achar alguma coisa aqui. Situação, que situação? Olha, eu não sei pra vocês, mas os relacionados aqui tá parecendo um desenho do Ben 10 pegando uma mina aqui. Tá mesmo, tá mesmo. Aqui também, tá velho. Analtum. Bruno, abre a boca. Editando, tá, Bruno? Editando o quê? Você vai editar, se eu vou falar. Né? O que é pra eu editar? Você me fala que não, eu edito. Conta... Eu vou falar e você vai ver, porra. Ah, tá. Conta uma soft, então. Não precisa contar. Não, não tem mais soft. Não tem soft, assistindo. Era só hard. Ô, oh, desculpa, Mio, Alexandre Miote não tem. Miote só tem hardcore, velho. Desculpa. Porra, e assim sujo, tudo suado lá, tudo merda. Ah, rapaz, tem hora que vai, né? Caralho, velho. É muito pião, agora, né, Bruno? Agora eu preciso fazer pião, a pergunta que não quer acabar. É muito pião, velho. Foi a Domingas? Agora tem hora que vai. Foi a Domingas? Não, foi não, foi não. Foi a Domingas. Quem foi? Quem foi, Miote? Quem foi? Ah, foi a ex da faculdade lá, pô. Minha ex da faculdade. Acho que eu conheci o nome. Era bonitinha? Mais ou menos. Mandava bem, pelo menos? Porra nenhuma. Ah, então. Não vai dar. Se eu conheço, conhecendo o Miote do jeito que eu conheço, devia ser velha, né, Miote? Não, não era não. Era nova. Nova quanto? Nova o quê? Não, 40, não. Né? 52. Eu não, porra. 45? 45? 52. Uma cocota.